uma esperança, liberdade que outrora em outros tempos só lamento. Nesse momento eu busco a glória, percorrendo o extremo conhecimento hereditário. Como disse Jesus, a favor dos homens, mas abomino o pecado. De todos lados vejo desinformação, Cristo ou Barrabás. Sei que a carne é mó prisão, tipo Alcatraz, longe da paz. Eu vejo o mundo no puro ódio, irmão matando irmão, pra subir no pódio. Em alta escalada, droga, álcool, a violência desenfreada. A mãe que espera o filho que não voltou pra casa. Notícia trágica, desconsolo, mágoa, cenas tristes. A derrota em várias versões e o mesmo final triste. Ambição que agride, ilusão que persiste. A vida ensina, Babilônia, Ninive, tipo uma navalha. Veja a mentira no mundo, a ninguém julgo. Mas aí se conhece a árvore pelos frutos. O que tem chegado a muitos é o dinheiro, a falta da fé, afastados a muitos do Deus verdadeiro. Guerreiro não se entrega às falsas promessas, tudo que se deseja se alcança. Esse é o preço da guerra. Paciência, que a revolução não é a opressão, não é o que você tá acostumado a ver na televisão. Decepção, saber que o mundo espera o meu fracasso, saber que a verdade incomoda tanto aos lábios fracos. Amargurado eu vejo o povo embriagado em cena, o diabo descontrolado ri, roubando a cena sem muito esforço. Leva cativos ao calabouço e vende a perdição por quanto você tiver no bolso. Tipo, mó estopim ao fim dos tempos, veja a maldade. Mas sem Deus, pra vencer que é a chave. Sem Deus, irmão, porque a guerra continua, o pregador de volta às ruas. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Tem que ter atitude e proceder, se não os leve traz tira. Tem que ser verdadeiro ou a mentira contamina, aniquila. Tipo Daniel Franklin contra Maguila, tipo Davi versus Golias, tipo Sansão versus Dalilastia. Faz oração, clama a Deus auxílio, confessa ao Criador, tenha misericórdia do seu filho. Barca chimbo, falsos amigos dá na mesma, tipo Adão e Eva no Éden. O espírito de fraqueza, pobreza, o jugo desigual, a boa prova. A primeira intenção com o dedo que você aponta em três pra você volta em minha volta. Maninho de cobra não dá pano pra ninguém, tapinha nas costas reflete hoje o caos em Jerusalém. Guerra sem dono, o diabo pelo trono e o berço do nascimento de Cristo em pleno abandono. Não sei como a ONU fala em cidadania e igualdade, se pela porta que entra é a que sai a impunidade. Invade os lares através do nosso consumo, enriquecendo o tráfico e o contrabando no mundo. Os malfrutos, periferia de luto, madame da festa pra tudo entende. Faz festa pra cachorro pobre enterrado como indigente. Serpente de carro zero cheio de colares, moleque com 13 sabe de qual que tem no balcão dos bares. Ingenuidade não, o governo bombardeia, tipo aranha, atrai a presa até sua teia. Acácio predador, ódio, rancor, a solta. Se Hitler estivesse vivo, meu verso seria forca boy. Pensa que quer tudo e pode tudo ao mesmo tempo. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Meter marra, meter mala, no crime é só checkmate. Cocaína e conhaque na palavra, navalha na carne. Meu rap incomoda, tipo a palavra que os discípulos pregavam na sinagoga. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder. Sem Deus pra vencer, respeito e proceder, tem que ter sempre respeito e proceder.